Agora que eu falo, um sistema falho, regresso desordem que vista conforme. O pobre que rala, mão de obra barata, o tempo não para, os relógios dissolvem. Derreta explode, se renda se solta, acumula estresse, trabalho diário. Você se comove se a bomba explode, só quero um salário de um engravatado. Isso é igualdade, o que eles fazem não é nada mais difícil do que faço. Pra você tá difícil, cê sabe, mas com o dinheiro os problemas ficam afastados. Seres descartáveis, centros urbanos, massas controláveis. Vejo que vejo, só troca o coleiro, o cachorro é o mesmo. Produtos cada vez mais frágeis, é compra mais compra, tudo movido é dinheiro, consumo não para. Aí lhe pergunto, pra onde vai sujeira que é acumulado? Alguém sempre sobe, esquece o futuro, hoje não vejo natureza. Tempo das plantas digitais, da desigualdade, acumulo riqueza, tristeza. Quem um dia acreditou que a vida era fácil, se afundou, acreditou no falso presságio. Se nem bola, passo pano adiante, perto do lance. Sou que sou, louro e back do flow pesado. Salvo meus versos que sou, sou. Respeito pra quem tem, tem, sem nem vem. Bem perto do gol, vou. Dinheiro vivo sem sei, sei. Seriedade sendo certo pra malandro, papo reto. Música na mera do cat, sendo click-clack. Adicção no ponto certo. Louro e levada, morgada para um pouco, pense que eu repenso. Inveja tenso, progresso propenso. Falta oportunidade só pra talento. Mais um detento, eu não me convento. Chega de miséria para tanto sofrimento. E para escola, para saúde, povo largado sem educação, sequer saneamento. Brasil 2015 é mentira. Palma mais palma, repense, repenso. Por mais que tentamos lutar, não tem pra onde correr. Realidade, os poucos vão, outros vivem a sofrer. Por mais que tentamos lutar, pra um dia assim crescer, crescer. Vida passa sem perceber. Por mais que tentamos lutar, não tem pra onde correr. Realidade, os poucos vão, outros vivem a sofrer. Por mais que tentamos lutar, pra um dia assim crescer, crescer. Vida passa sem perceber. Mítica, vista otimista, visão maniqueísta, vítima. E o tempo passa, o fim se aproxima. Trabalhamos, não paramos, e o lazer não se inicia. Se entregamos, vamos, idealizamos perfeitas vidas. Nosso suor não tem valor, o que existe é repressão. Eu quero paz e voz ativa, liberdade de expressão. Quem precisa de voz não tem, quem não sabe falar que é voz. Se existe incentivo, porra, esqueci que estamos a sós. Pelo menos educação, transporte, talvez saúde. Putaria, enganação, drogas e a TV te ilude. Neguinho, pense em fugir, sei lá, parar por aqui. Porra, louros, mano, tala esperando nós desistir. Dessa nós não vai se safar, a vida é assim, só continuar. Por mais que nós corra, ainda tem um dia que não vai ter mais chão onde pisar. Tudo no seu tempo, bem devagar, que a vida não para, só continuar. Família que pique lá, CLA, quero fim de tarde, foi o dia acabar, sem me preocupar. Por mais que tentamos lutar, não tem pra onde correr. Realidade, os poucos vão, outros vivem a sofrer. Por mais que tentamos lutar, pra um dia assim crescer, crescer. Vida passa sem perceber. Por mais que tentamos lutar, não tem plano de correr. Realidade, poucos bons, muitos vivem a sofrer. Por mais que tentamos lutar, pra um dia assim crescer, crescer. Vida passa sem perceber.